DJ Zico Mix, considerado das marcantes. Na onda do batidão, com Valdeci Correia e DJ Zico Mix, na Rádio Mania FM 91.3. Ela pensou que agora vai tocar, pra fazer você dançar, balançar a noite inteira. Ela pensou, arrebentão de Curuçá, que pra você se balançar, agitar a noite inteira. Ela pensou, esse som que faz o corpo estremecer. Venha pra cá, vem logo balançar, e a festa agora já vai começar. Com intenção, o negócio é muito bom, manda bom livre, manda o som, é de levantar poeira. Com intenção, o negócio é muito bom, manda bom livre, manda o som, é de levantar poeira. Dieguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. Dieguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. É o intenção. Lindy Art Mídia Visual, RL Autoadesivos. Com intenção, o negócio é muito bom, manda bom livre, manda o som, é de levantar poeira. Com intenção, o negócio é muito bom, manda bom livre, manda o som, é de levantar poeira. Dieguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. Dieguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do